Salmo 37, versículo 23, 24. Vamos estar orando agora? Maquetar o nosso coração, deixar Deus falar com a gente nessa noite, deixar Deus tratar a nossa vida. Pai, eu quero te louvar, Senhor Deus, te engrandecer nessa noite, glorificar o teu nome, Senhor Deus. Porque esse é o único e exclusivo motivo, Senhor Deus, dessa igreja existir. Esse é o único motivo, Senhor Deus, da gente estar aqui reunido, Deus. Para glorificar o teu nome, dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, nessa noite, de entrar nos nossos corações, de mexer com a nossa vida, Senhor. De mover, Senhor Deus, as coisas erradas do nosso caráter, Senhor. Para que a gente possa sair daqui nessa noite, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Deus, buscando mais a Tua face, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus quebrar todo o coração duro, Senhor Deus. Todo, Senhor Deus, o espírito contrário ao Teu Espírito, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós queremos aquietar o nosso coração, nós queremos aquietar a nossa alma, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, é o que nos importa agora, Deus. Ah, Senhor Deus, porque quando o Senhor fala com a gente, Deus, e quando a gente permite, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, com certeza, Deus, a gente sai tocado e sai transformado pelo Senhor. Esse culto é para o Senhor, Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, para agradar homens, para agradar pessoas. Nosso único motivo, a nossa única razão é o Senhor, Pai. Se existe, Senhor, no nosso coração qualquer razão, Deus, que não seja essa, Deus, que o Senhor esteja agora tirando mesmo, nos mostrando, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha habitar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Nós te entregamos mesmo a nossa vida agora, Deus, e pedimos que o Senhor toque nela, Senhor Deus. Fale com a gente nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 37, 23, 24, diz assim: O Senhor dá firmeza aos passos do homem. Desculpa, vou ler de volta. O Senhor dá firmeza aos passos do homem bom. E ele deleita-se em seu caminho. Se ele cair, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura com sua mão. Amém? Esses somos nós, homens e mulheres de Deus, que quando a gente cai, Deus está ali. Segura na nossa mão e nos coloca de pé de novo. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, falar sobre deserto. Porra, brincadeira, né? Eu podia falar de coisa mais agradável, né? Porque, pô, falar de deserto, já não basta o que eu tô passando, eu vou vir aqui, eu vou ter que ouvir isso de novo? É, nós, né, crentes evangélicos, a gente tem algumas palavras que a gente costuma usar, né? Ah, eu tô passando por um deserto. A gente tem uma linguagem que a gente acaba se apropriando dela quando a gente se converte. Eu fui lá no dicionário e eu procurei no dicionário o que é o deserto. E lá estava dizendo assim, ó: deserto, despovoado, região que se caracteriza pela extrema aridez, por vegetação escassa, adaptada à ausência prolongada de chuva, lugar solitário. Então, para nós, realmente significa isso, né, o deserto. É exatamente dessa maneira que a gente se sente. E principalmente solitário. Quando a gente está vivendo uma vida tranquila com Deus e de repente as coisas começam a mudar, as coisas começam a ficar meio tumultuadas, e começa a acontecer algumas coisas, algumas lutas mesmo na vida da gente, a gente se abate, né? A gente se abaixa a nossa cabeça. Muitas vezes a gente desiste das coisas de dentro da igreja. Não é fácil atravessar um deserto, não é nada fácil. Mas a gente, como crente, a gente conhecendo esse Deus aqui, que é esse Deus que ele dá firmeza aos passos do homem bom, é esse Deus que a gente adora, é esse Deus que a gente conhece. E a gente conhecendo esse Deus, a nossa postura deveria ser como? A nossa postura deveria ser: essa situação vai passar, essa situação vai melhorar. Eu estou passando por isso aqui agora, mas lá na frente eu vou alcançar a vitória e Deus vai reverter essa situação. Mas só que no meio do caminho, quando a gente está realmente no meio dele, é difícil a gente pensar assim: não, eu estou passando por isso aqui, mas Deus tem um propósito nisso. A gente ouve isso o tempo todo. Quantas pessoas que vocês vão compartilhar a vida de vocês, as lutas de vocês, e o que, que a pessoa fala para você? Vai passar. Deus tem um propósito nisso. Mas essa é a realidade, essa é a verdade. Se a gente for olhar para a nossa vida lá atrás e ver o tanto que, de desertos que a gente já atravessou e de quantos a gente saiu, quantas vitórias a gente teve. Então, não seria natural a gente pensar isso, né? Não, estou passando, mas essa situação vai melhorar e eu vou vencer isso em nome de Jesus. Mas é difícil, é muito difícil. Primeiro porque fica muito difícil, às vezes, a gente perceber, né, que a gente está num deserto. Às vezes a gente demora um pouco para cair a ficha, a gente acaba se revoltando até com Deus, a gente acaba se rebelando, não entendendo muitas vezes, né? A gente sempre quer saber o porquê que as coisas acontecem na nossa vida. Só que tem uma coisa, né? A gente precisa parar e pensar assim: eu quero que vocês pensem nisso mesmo. Como que vocês têm reagido quando vocês se veem num deserto? Quando vem o deserto na vida de vocês, na nossa vida, como que vocês estão reagindo? Com murmuração? Vem a falta de confiança no Senhor? Vem um espírito de rebeldia mesmo, achando que porque você é crente e porque você tem esse Deus, você não precisa passar por esse deserto. Como que a gente está reagindo? A gente faz exatamente o que o povo de Israel fazia? É uma coisa natural isso. Eu não vou dizer para vocês: ah, você não pode, não deve, não tem que ser assim. Nós somos seres humanos, a gente se abate. Só que a gente tem que ter confiança e entender uma coisa: a gente tem que ter certeza que no meio de toda a nossa confiança, no meio de toda a nossa tribulação, no meio de toda a nossa incerteza, no meio da nossa luta mesmo, Deus está colocando você no lugar onde você tem que estar. Ah, mas eu tenho que estar agora no meio dessa luta? Tem. Com certeza você tem que estar. Se onde Deus quer que você esteja nesse tempo da tua vida é no deserto, você está no melhor lugar que você pode estar. Porque eu tenho certeza que quando Deus cumpre a vontade dele na nossa vida, seja lá onde ele coloque a gente, ele vai fazer muita coisa boa. Ele vai tirar da nossa vida coisas que... Fala, Filipão. Ele vai fazer coisas na nossa vida que realmente a gente não consegue imaginar. Quando a gente está passando por esse deserto, com certeza Deus ele está preparando a gente porque ele quer que a gente seja para uma pessoa melhor. Sabe, a gente precisa aprender a tirar proveito de toda a situação da nossa vida. Seja no deserto, seja no paraíso, seja onde for. Se você estiver passando agora a tua melhor fase, se você falar para mim: eu não estou atravessando um deserto, amém, glória a Deus, aproveita. Mas se você estiver passando um, eu vou dizer para você: aproveita. Porque com certeza Deus vai fazer muita coisa boa na tua vida. Amém? Eu vejo assim que quando Deus coloca a gente num deserto, é porque Ele quer que a gente se toque de uma coisa que muitas vezes a gente deixa de entender. Que sem Ele, a gente não vai a lugar nenhum. O que importa, na verdade, não é o lugar onde você está. O que importa, na verdade, não é a situação que você está passando agora. Seja uma vida cheia de bênção, seja no deserto, seja onde for. O que importa é como que você tem colocado Deus nessa situação da tua vida. Aonde Deus está sendo colocado? No centro da tua vida? Porque se Ele não tiver, aí realmente vai ficar muito difícil você passar pelo deserto, porque Deus não vai estar no centro. A gente tem que parar também e entender que quando a gente está numa situação assim, não é qualquer pessoa que está ali com a gente. Essa definição ali que está no dicionário, né, de ausência prolongada de chuva, lugar solitário, realmente assim que a gente se sente. Só que a gente tem a certeza de quem está com a gente ali, nada mais é do que o Rei dos Reis. É um Deus poderoso. É um Deus que não vai deixar você cair e ficar caído. Ele vai te levantar. Se você deixar, se você estender a mão. É esse o Deus que a gente acredita. Amém? Um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça. É esse Deus, eu digo para você, passe por esse deserto e se agarre nas mãos de Deus, se abrace com Ele, porque é ali que Ele vai fazer muita coisa boa. É ali que você vai sentir a presença de Deus. Quando a gente entra num deserto, a gente acaba tendo que deixar para trás muita coisa que nos é familiar, né? Porque quando a tua vida está indo num rumo legal, você domina ela, vai embora. Nossa, eu sei para onde eu estou indo, vou prosseguindo, tenho a minha vida. Mas quando você começa a entrar num lugar aonde você, meu, não sei o que vai acontecer aqui, está acontecendo essas coisas na minha vida, eu não sei o que fazer, estou insegura, estou com medo. Sabe, eu creio muito que Deus, Ele está tirando do nosso coração, quando Ele nos coloca no deserto, Ele está tirando do nosso coração a mesma coisa que Ele tirou do coração do povo de Israel. Está tirando o Egito do nosso coração. Porque a gente começa a caminhar, a gente começa a ir para frente, prosseguir, a nossa vida vai bem, e a gente começa a substituir as coisas de Deus. A gente começa a substituir Deus pelo nosso conforto, pela nossa comodidade, pelo nosso prazer. E a nossa vida aqui não é para isso. Estou falando também que Deus nunca vai querer que a gente tenha conforto, que Deus não vai querer que a gente tenha prazer. Não é nada disso. O que Ele quer que a gente entenda mesmo é que a gente depende dEle. A gente depende totalmente dEle. O único desejo que Deus tem quando Ele deixa a gente atravessar um deserto é a gente estar com Ele. A gente não tem outro lugar para ir. A gente não vai sair mais fácil do deserto se a gente der as costas para Ele. Deus quer tirar do nosso coração coisas que substituem Ele. Quando a gente olha para a palavra, a gente tem muito exemplo ali de homens de Deus que atravessaram desertos, mulheres de Deus que atravessaram desertos assim. Um deles que eu acho assim, que a nossa a nossa racionalidade nunca vai conseguir entender é Noé. Porque imagina Deus falando para Noé assim, vai lá e constrói uma arca. Meu, fala sério, né? Olha quem foi esse homem. Ele vai lá e ele começa a construir essa arca. Agora imagine quantas coisas não passaram na cabeça dele. Ele teve que deixar tudo para trás. A segurança dele, ele teve que deixar, sabe, aquilo que ele tinha. Não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu estou vendo, isso aqui eu tenho certeza que é seguro. Mas construir uma arca? Ah, não, aí já é demais, né? Ele, com certeza, foi um homem que sabia exatamente aonde Deus queria colocar ele. Com certeza, ele deve ter atravessado muitos desertos para construir essa arca. E é lógico que eu não posso deixar de citar a mulher de Noé, né? Porque, fala sério, a mulher de Noé, eu acho que ela tinha que ter até mais fé que ele, né? Porque imagine, cara, imagine só. Você vê o teu marido começar a construir uma arca. Naquele tempo, um tempo que o povo era ímpio, um tempo de incredulidade, um tempo onde não se achava mais Deus na vida das pessoas, e Deus vai lá e manda aquele cara, vai lá e constrói a arca. E a mulher dele ficou com ele lá, ó, até o final. Essa era uma mulher de Deus mesmo, né? Eu acho que se não fosse ela, ele não teria construído a arca. Ei, mas vocês são muito machistas. Tô brincando, gente. Brincadeirinha. A única certeza que ele tinha era que Deus, ele estava no controle da vida dele. Essa era a certeza absoluta dele. E se Deus mandasse ele construir duas arcas, ele ia construir. Se Deus mandasse ele construir 10 arcas, ele ia construir. Com certeza, ele sabia o que ele estava fazendo, porque era a vontade de Deus na vida dele. Então, se a vontade de Deus agora é que eu tenho que passar por um deserto, amém, vamos passar. Arrebentado, quebrantado, chorando, mas vamos passar. Quais são os desertos da tua vida? O que você tem passado? Que deserto que você está atravessando? Essa certeza que Noé tinha é uma certeza que a gente tem que buscar no Senhor. Essa certeza de que nós temos que estar caminhando muito junto dEle. Para a gente saber exatamente, para a gente conseguir atravessar qualquer deserto da nossa vida, a gente tem que estar grudadinho em Deus, porque senão vai ficar muito difícil, quase impossível. Lá em João 10, 27, fala assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, se você é uma ovelha do Senhor, você tem que seguir Ele. Vai passar por deserto? Vai passar. Mas se você estiver seguindo Ele, você está no caminho certo. Isso não tem que ter nenhum tipo de dúvida no teu coração. E é com essa certeza que a gente tem que seguir. E Deus, ele vai falar claramente para você. É só você deixar, sabe? É só você se quebrantar. É só você parar de ouvir conselhos de pessoas que não estão ali para te aconselhar. Primeiro, você vai buscar em Deus. Porque, meu, às vezes a gente vai buscar conselhos em pessoas achando que a pessoa vai suprir a necessidade que a gente tem. A gente vai buscar nas pessoas uma maneira de passar pelos problemas que a gente está passando. Só que essa não é a saída. Essa é uma ferramenta que Deus dá. Mas a saída é só nele. Não tem outro lugar para buscar. É engraçado, às vezes a gente percebe assim, tem uma reunião de oração que acontece aqui toda quarta-feira, né? A gente tem lutado muito para que essa igreja Abrace mesmo esse ministério de intercessão. É um ministério muito importante dentro da igreja. E às vezes a gente percebe que a pessoa nunca vem. Mas aí naquele dia ela está ali. Mas ela está ali por quê? Porque ela está quebrada, porque ela está arrebentada, porque ela precisa que alguém ore por ela. Às vezes a gente tem que chegar nesses limites. Infelizmente, né? Nós temos que confiar em Deus de uma maneira que a gente chegue até onde Ele quer que a gente chegue. Sabe? A gente tem que andar no caminho dEle. A gente tem que parar de se debater, sabe? Parar de querer ir para outra direção. A gente tem que se aquietar. Deixar Deus falar e entender aonde que Ele quer que a gente chegue, mesmo você estando no meio desse deserto. Porque chega uma hora que não adianta mais você colocar a tua mão nos teus problemas. Chega uma hora que não adianta mais você usar os teus truques, os teus jeitinhos. Não adianta. É só Deus mesmo que pode te tirar dessa situação. É difícil, porque tem coisas que não vai adiantar mesmo. Sabe, você faz tudo que humanamente é possível e mesmo assim as coisas não mudam. Então agora é a hora do quê? Deixa Deus fazer. Deixa Deus atravessar os desertos com você. Não vai atravessar sozinho, não queira atravessar com pastor, não queira atravessar com teu amigo. É você e Deus. E você tem que tirar proveito disso. Quando a gente começa a passar por esses problemas e entrar nesses desertos, é muito complicado porque Deus não chega para a gente e fala assim, você vai passar por isso aqui porque lá na frente eu vou fazer você assim. Não, Ele não vai fazer isso. Você vai entrar e você vai caminhar e você vai por Ele, porque se Ele chegasse para a gente e falasse, você vai passar por isso aqui, mas lá na frente vai acontecer tal coisa. De duas, uma. Ou a gente ia parar, ou a gente ia desistir. E, principalmente, a gente não ia caminhar pela fé. E é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz isso. Então, muitas vezes, o que acontece? Deus nos coloca numa situação onde, se você não tiver fé, esquece. Você não vai. Não vai para frente. E aí é nessa hora que você vê tantas pessoas desistindo de ministério, pessoas desistindo de pessoas, pessoas saindo da igreja, pessoas se desviando. Porque na hora de exercer a fé, não dá. Não aguenta. É muito difícil você caminhar pela fé. Não é fácil. E Deus não falou que ia ser fácil. Muito pelo contrário. Ele fala, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele nos revelasse o que a gente seria depois que a gente passasse pelos desertos, com certeza a gente ia atrapalhar muito os planos dEle, né? Os planos de Deus para a nossa vida, mesmo quando a gente atravessa os desertos, eles são tão maravilhosos, sabe? Ele foge da nossa capacidade de compreensão. A gente não consegue entender. O nosso pensamento é pequeno demais. A gente acaba atrapalhando, sabe? A gente acaba não se tornando aquilo que Deus quer que a gente se torne. Por causa da nossa mania de querer colocar a mão nas coisas que a gente não tem que colocar. Quando a gente está no deserto, uma coisa é certa. Não tem nada no deserto, mas você vai ter tudo o que você precisa, porque Deus vai suprir. Não foi isso que Ele fez com o povo de Israel? O povo estava lá no deserto. Eles não tinham nada, mas Deus ia lá e dava o maná para eles. E é isso que Deus faz com a gente. Sabe, é você estar ali no deserto, você está quebrado, arrebentado, eu tenho certeza que se você dobrar o teu joelho, se você buscar o Senhor, com certeza ele vai dar o maná na tua mão. Ele vai. Todo dia. Porque a nossa vida com Deus é assim. É um milagre atrás do outro. Todo dia é um milagre de Deus na nossa vida. E a gente depende dele, totalmente dele, para sair das situações difíceis da nossa vida. Duas coisas, com absoluta certeza, a gente precisa para atravessar qualquer deserto. Duas coisas. A obediência e a submissão. A obediência, porque se você tentar fazer qualquer coisa que esteja fora da palavra de Deus para você conseguir atravessar os teus desertos, com certeza você vai se frustrar. Porque esse aqui é o nosso manual. São esses mandamentos aqui que a gente tem que seguir. E outra é a submissão. A gente se submeter à vontade de Deus. Essa historinha de que crente não passa por luta não é verdade. Passa sim. E vai passar enquanto estiver aqui. Porque a gente não está aqui para outra coisa. Nossa vida não é aqui, a gente está de passagem. Graças a Deus, a gente não é desse mundo. Com certeza, se você estiver passando, sabe, por qualquer deserto na tua vida, nesse tempo, você pode ter certeza que o que você precisa é o que Deus vai te dar. Ele não vai te dar nada mais, nada menos. O que você precisa para sair dessa situação é o que Deus vai colocar na tua mão. Eu quero que agora você abaixe a tua cabeça, a gente vai orar. E eu quero que você pense assim na tua vida. Se você não está passando por um deserto, sabe quem está passando? Eu não sei o que pode ser o deserto da tua vida. Talvez o deserto na tua vida possa ser a tua falta de vida com Deus. Talvez o deserto na tua vida possa ser a libertação de um vício, falta de grana, a tua família desestruturada, os conflitos da tua alma. Eu não sei quais são os desertos que você está passando. O que eu sei, eu tenho certeza, é que você está exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Quero que você guarde uma palavra no teu coração, que está lá em Êxodo 33:14, que fala assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. Senhor, nós queremos levantar um clamor mesmo nessa noite para o Senhor, Deus. Deus, se existem pessoas aqui nessa noite, Senhor Deus, que estão atravessando desertos, Pai. Pessoas, Pai, que têm lutado, Senhor, há anos contra um vício, Senhor Deus, seja ele qual for. Pessoas, Pai, que têm se sentido solitárias, pessoas que têm atravessado esse deserto, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa estar abraçando mesmo, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar dando consolo. Que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus. Pai, nós precisamos do Senhor para atravessar os desertos da nossa vida, Pai. Deus, que a gente aprenda a glorificar o Teu nome, Senhor. Que a gente aprenda, Senhor Deus, a Tua palavra quando diz: em tudo dai graças, Pai. Que a gente possa dar graças, Deus, até no meio dos nossos desertos, Deus. Que a gente possa ter forças para levantar as nossas mãos, Deus, e glorificar, Senhor Deus, as nossas lutas, porque nós podemos ter a certeza, Senhor Deus, que o Senhor está com a gente, que a gente não está sozinho, que o Senhor está prosseguindo com a gente, o Senhor está indo na frente, que a gente pode estar ouvindo a Tua voz, Deus. Isso é maravilhoso, Senhor Deus. Só isso para a gente, Deus, já deveria bastar. A gente saber que a gente não está só. Sabe, Senhor, eu não sei. Eu não sei, Senhor Deus, quantos desertos ainda a gente vai ter que passar. Mas eu quero pedir que o Senhor dê forças para a Tua igreja, Senhor Deus. Nós, como povo Teu, Senhor, nós queremos clamar pela Tua presença na nossa vida, Deus. Pai, que o Senhor venha suprir mesmo as nossas necessidades, Pai, no meio do nosso deserto. Deus, que a gente possa entender e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, Senhor. Ah, Senhor Deus, cuida de nós, Pai. Cuida da gente, Senhor Deus. E que quando a gente passar por esse deserto, quando a gente sair dele, a gente possa testemunhar as grandes coisas que o Senhor fez enquanto a gente estava lá. Ah, Senhor Deus, nós não queremos ser como o povo de Israel, Deus. Nós queremos, sabe, levantar louvores ao Senhor, Deus. Nos ensina isso, Pai. Porque nós podemos ter a certeza, Deus, que depois desse deserto, o Senhor vai estar ali nos dando grandes coisas, Pai. Porque existem promessas na Tua palavra, Deus. E a Tua palavra fala, Senhor Deus, que se a gente cair, o Senhor vai estar lá segurando a nossa mão. Ah, Senhor, então nessa noite, Deus, eu quero pedir que o Senhor crave no nosso coração essa palavra, Deus. Que a gente entenda quando a gente começar a atravessar um deserto, Pai, que a gente está contigo, Deus. Que o Senhor não nos abandona. Que a gente pode parar e ouvir a Tua voz. E que depois a gente pode cantar grandes vitórias, Pai. Nós queremos glorificar o Senhor, Deus. Por todos os desertos que a gente já passou, por todos que a gente está passando, Senhor. Obrigada, meu Deus. Nos faz mais fortes, Deus. Que a gente possa aproveitar cada momento, Senhor Deus, e te buscar. Cuida da gente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigada por esse culto, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Sabe, Senhor, é maravilhoso a gente ter essa liberdade, Deus, de abrir a Tua Bíblia, Senhor, e abrir a Tua palavra, sabe, Senhor Deus, e declarar que o Senhor é o nosso único Deus. Nós somos privilegiados por isso, Senhor Deus. Nós não somos perseguidos por isso, Senhor Deus. Isso é maravilhoso, Senhor. Nós te glorificamos por isso, Senhor Deus. Que nessa semana, Deus, a gente possa se levantar, sabe, Deus, abraçar a Tua palavra, proclamar o Teu evangelho, Deus. Que a gente possa ser liberto, Deus, dos nossos preconceitos, dos nossos medos. Dá ousadia para a gente, Senhor Deus, para que a gente possa viver a Tua palavra, Pai. Que a gente não saia daqui e guarde tudo, Senhor Deus, mas que a gente vá contaminar o mundo lá fora, Senhor Deus. É isso que a gente quer ser, a gente quer ser sal no mundo, Senhor. Pai, muito obrigada. Que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas. Que o Senhor abençoe cada vida aqui. Que o Senhor abençoe também aquelas pessoas que fazem parte dessa igreja, mas que não estão aqui, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos, abençoando a nossa semana, e que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, caminhar contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.